Alto-falantes. Snake. Entra na frente, seu mané. DJ Luan Indiscutível. Sinta o murro. Alto-falantes. Snake. Aqui não, mané. Aqui bate forte.